Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nessa sexta-feira que antecede o Dia das Mães. Das músicas marianas que eu conheço, essa é uma das mais lindas, para mim. E sabe por quê? É a minha memória afetiva de Deus. Quando era quarta-feira, quando eu estava de férias, depois de estar no seminário, ou antes do seminário, toda quarta-feira às 3 horas, minha mãe falecida ia na igreja, na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na minha cidade, Paraíso do Norte. E eu lembro que no final da novena, cada uma levava uma rosa, toda quarta-feira. E eles cantavam essa música. Não tinha padre, não, era leigo que fazia. E a gente passava pela imagem, pelo quadro, e deixava a rosa para Nossa Senhora, cantando essa música. E eu quero, com isso, homenagear a todas as mães que estão me ouvindo. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Marilda, estou falando de Lavras, Minas Gerais. Escuto pela Divinal de Carmo de Cachoeira. Padre Reginaldo, uma benção. Em janeiro, meu filho ficou desempregado. Aí, ele ficou muito triste porque ele saiu, ficou com muita dívida. Padre, faço todas as novenas que o senhor faz. E foi na novena do São José Carpinteiro que eu recebi a graça do desempregado. Quando o senhor começou a novena, eu bati o joelho no chão e pedi com muita fé no coração que devolvisse o emprego do meu filho, que ele queria voltar para o mesmo emprego. Padre, no segundo dia da novena, eu recebi a graça. Padre, foi uma emoção danada para mim e para o meu filho. Ele ficou muito feliz, padre. Eu peço para todas as pessoas que não percam a fé. Continue ouvindo o programa do Padre Reginaldo, porque é graça sob graça. E eu quero agradecer ao Jesus e São José Carpinteiro pela graça que eu recebi. Obrigado, Padre. Que Deus abençoa. Evangelizar é preciso! Oh, misericórdia, que coisa maravilhosa. Eu digo também, filha, evangelizar é preciso. Vale a pena, né? Deus faz maravilhas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Um abraço a todo o povo mineiro. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Foi teu coração me ensinou a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei se te ouvir falar. Não me perderei se te ouvir com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: em verdade eu vos digo, há vez de alimentar e chorar, mas o mundo se alegrará. Havereis de estar tristes, mas a tristeza se há de transformar em alegria. Agora vós estáis tristes, mas eu vos verei outra vez. Vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia, não mais me perguntareis coisa alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho tem uma mensagem tão linda. Escuta bem. Claro que eu estou já interpretando. Apesar das cruzes e dos contratempos, nós temos motivos para nos alegrar. E é o Cristo ressuscitado que nos abre o horizonte. A nossa alegria não é uma alegria ingênua, descompromissada. Nos alegramos, nos entregando no serviço da fermentação da história pelo amor, a exemplo de Jesus. As decepções, os fracassos, por maiores que sejam, não são suficientemente grandes a ponto de diminuir o nosso entusiasmo no seguimento de Jesus. O que nos faz persistir? A certeza do ressuscitado. A fé no ressuscitado. É Ele que nos liberta do imediatismo e do desespero. É Ele que nos faz olhar além do curto horizonte das provações. E é com esta mensagem que eu entro em oração pedindo a bênção do lar. Bênção do lar. Abençoai, Senhor, todos os lares. Abençoai, Senhor, todas as casas. Senhor, protege a minha família e todos os desabrigados. Meu lar, Senhor, vem encher de amor e alegria. De amor e alegria. Vem trazer-nos a graça. Vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor. Perdão, ó Senhor, faz do nosso lar um templo de amor. Vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor, faz do nosso lar um templo de amor. Senhor Deus, eu peço nessa tarde de sexta-feira, quando o teu coração está aberto para nos acolher, derrama, Senhor, graças e bênçãos sobre a água. Derrama, Senhor, graças e bênçãos sobre os casais. Derrama, Senhor, graças e bênçãos sobre todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor, nossas forças renovam. Nossos doentes. Visite os hospitais, as enfermarias. Visite aqueles que mais precisam. Ampara os distantes e ausentes. Família que reza unida, unida sempre estará. Com teus anjos e santos sempre a nos guardar. Família que reza unida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe